시도 Agora a lealdade entre nós, entre nós. Embora às vezes nós briguemos pra valer, nós somos lá no fundo uma só voz, uma voz. Um, dois, três! Tem gente que só quer leite com parmesão demais. Tem quem anda por aí, escondido num balde. Ai, ai, ai, ai, olhem pra mim. Às vezes eu não aguento tanta confusão. Mas são todos hoje pra sempre, unidos estão. Pra sempre, unidos estão. A gente sai no tapa, mas não deixa isso atrapalhar. A gente faz as pazes e de novo se põe a cantar. A nossa Bruna é meio louca, mas não deixa o outro na mão. Hoje pra sempre, unidos estão. Para sempre estão. Hoje pra sempre, unidos estão.